estamos aí, cara, com mais um Memocast, o podcast mais preguiçoso da internet. Tem mais preguiça do que a campanha de marketing desse filme do Homem-Aranha Longe de Casa. Meu nome é Sérgio Leandro e desculpe pelas minhas promessas falsas, porque a gente não voltou e não gravou metade do que eu anunciei que ia ter. Na real, nem metade, não gravou porra nenhuma, tá ligado? Porque a gente tem preguiça mesmo, cara. Na real, tá difícil pra todo mundo, cara. Já era difícil gravar antes, agora, meu, nossa. Só tem eu e o Samuel aqui com data disponível. Bota os vagabundo! Bota os vagabundo! Mas a gente volta pra falar de um momento especial, né, cara? Um evento de gala dessa semana, né? A estreia, finalmente, do trailer de Homem-Aranha Longe de Casa. Eu tenho aqui ele, o menino que é facilmente enganado pelas edições de trailers. Ah, é. Vergonhosamente, mais enganado facilmente, eu caio em todos, tanto em filme, e caí de novo no trailer agora. A gente comentou no chat. Samuel Nani, tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo bem. Tomei a primeira dose da vacina hoje. Ó, oh, agora vai, hein, meu? Está vacinado. Você tirou fotinho pro Facebook? Não, o povo gosta de fazer isso. Eu não consigo fazer, mano. Quem faz, mas não faço. Eu também, eu tô nessa, cara. Tipo, a primeira dose eu fiquei puto com todo mundo tirando foto. E a segunda, vai lá, meu, foda-se. Sabe? Mas eu não consigo fazer isso. Olha, o Samuel quer estar vacinado até a estreia de Spider-Man, né, cara? Eu tenho que confessar que foi uma das coisas que me motivou, porque ontem, antes do... eu descobri, pra falar a verdade, Eu descobri que saí, vazaram imagens e o trailer vazado foi uma filmagem da filmagem, me parece. Foi um celular gravando outro celular que estava gravando um mini monitor, cara. Foi não, isso. Mas eu descobri isso 10 horas, tipo 10, 10 e meia da noite, assistindo um podcast do YouTube. Eu falei, caraca, aí 10 minutos depois saiu o trailer oficial, entendeu? Então eu não fiquei como a maioria das pessoas teve pessoas fazendo live esperando o trailer sair e tal, né? Eu ia ficar esperando, mas meu, deixa eu cochilar aqui, cara. Eu acordei com uma mensagem no WhatsApp aqui pro meu amigo, tem até mandado o obrigado aqui, né, pro Eric, cara, ó, trailer aí. Nossa, é mesmo, eu tava dormindo, cara. Sério. E olha que eu queria, cara, assistir pra caramba o trailer assim, mas. Vamos pro evento, né, cara? Como você disse aí, né, cara? Um ex-funcionário vazou essa filmagem, né, cara? Uhum. Foi segunda-feira à noite. Mal que expôs, ficou doido, né, cara? Mas aquela gravação merda, assim, cara. Mas nesse leak, né, cara, já confirmava várias coisas, né, cara? Que já tinham vazado aí semanas atrás, meses atrás, né, meu? E a Sony se fudeu, né, cara? A Sony Disney, né, cara? Tava segurando o trailer, né, meu? Eu também pensei na declaração do Kevin Feige, né? Eu até falei com você, ele disse que não vai ter trailer, porque nós queremos que vocês tenham uma experiência única no cinema. Meu, vocês já tinham o trailer pronto. Isso é impossível, cara. Impossível fazer uma parada dessa hoje em dia, né? Aí, tipo, durante o dia, né, na terça-feira, começou a vazar até imagens, né, cara, saiu, parece que vai ser uma imagem, seria o Tobey Maguire de longe e o Andrew Garfield, depois um close no Andrew Garfield, né, meu? Parece que esse vídeo aí faz parte de, tipo, um fiaturete de bastidores, né, cara, desse terceiro filme, parece que é um vídeo de 9 minutos aí, roubaram daí, né, meu? Pra colocar no Disney+, provavelmente, sei lá. Não, pior que não, cara, porque é Sony, né, cara? Não sei se você sabe, a Sony tem um deal agora com, acho que o Netflix, meu, algo do gênero, assim, cara. Uhum. Os filmes vão pra lá antes, né, alguma coisa assim. Tipo, a Disney tá tentando trazer pro Disney Plus, né? Não tem nenhum filme do Homem-Aranha no Disney Plus, né? E eu fiquei sabendo isso aqui agora, hein, Samuel, meu. A Sony queria que o Tobey Maguire aparecesse já no trailer, ele e o Andrew Garfield, só que o Kevin Feige, o pessoal do MCU lá, convenceu a Sony a segurar. Acho que foi um acerto, hein? Foi um acerto, né, cara? Porque a Sony não tá nem aí, mano, se fosse a Sony, cara, já mostrou tudo, ó. Vai acontecer isso. Acho que eles tiraram do espectador, enquanto no dia que a gente estiver assistindo o filme, é a surpresa de ver, entendeu? Em que momento vai aparecer, como vai aparecer. O que você achou do trailer, Samuel? Ele já começa, tipo, dali onde acabou o segundo filme, né, cara? Quando o Jay Simmons soltou lá, né, cara? No final do Longe de Casa, né? Isso, meu. Achei. acho que é, que eu me lembro, é um dos primeiros trailers, é, daquele tipo de trailer que tem o resumo do trailer antes do trailer, sabe? Sim, da Marvel, sim, acho que é o único que eu me lembro e não me incomoda em nada. Mas o trailer fica bom mesmo é quando ele vai encontrar o Doutor Estranho lá no Sanctora, que aí é, começa, eles revelam, bom também a delegacia, né? Ah, sim, né, cara? Que já tem a primeira teoria aí, parece que o Matt Murdock aparece aí, né, cara? E parece que já tá confirmado isso. Vamos falar a verdade aqui, cara. De todos os X-Men, eles esconderam bem, eles esconderam bem. Tanto que ele aparece bem de longe, o ambiente tá escuro ali, né? Tanto que só tira aquele print screen dando zoom que você... Que, tipo, vê um cara de camisa branca, de óculos escuros, tipo, impossível não ser o Matt Murdock. Sim, sim, cara, provavelmente ele, viu? Não, isso aí já tá, meu. essa info aí, meu, cara, já tá há mais de um ano. É. Cara. E vamos ver, né, cara? Eu acho que ele vai aparecer assim. Não, já tem outras coisas. Parece que ele vai aparecer no, na série da She-Hulk, entendeu? Cara? Que é claro, né, cara? Se ela é advogada, tem que ter o outro advogado clássico também da Marvel, que seria o Matt Murdock, né? É. Então. Aliás, essa cena aí parece que ele vai tratar muito, tipo, alguns casos assim, cara, que estão acontecendo no MCU, tá ligado? Vai ter várias pessoas aí da cidade lá, da Wanda, né, cara, do WandaVision, que vai entrar com processo em cima dela aí, cara. É. Ou contra o governo, vai ser... Isso aí eu quero ver, cara, vai ser interessante. E o trailer já mostra, né, cara, o Peter Parker, né, já tem a sua identidade exposta para todo mundo, né, cara? Uhum. E isso me lembra um pouco a storyline do Guerra Civil nos quadrinhos, minha gente, calma. Ah, é. Verdade. Quando o Homem-Aranha, ele ficou no time do Homem de Ferro, né, cara? E uma das condições era, né, revelar a sua identidade secreta, né? Foi algo gigantesco na época, né? E só que daí, né, cara, isso gerou vários problemas pro Peter Parker, né? Aí os vilões... Por atrás dos familiares e amigos dele, né, cara? A tia May levou um tiro. É, no próprio trailer já mostra que vai gerar. Gerou consequências ruins pra vida dele também, que ele fala, ah, isso tá machucando outras pessoas, né? Por isso que ele procura o Doutor Estranho. É, na escola, todo mundo fazendo bullying com ele. Acho que menos. O único que não vai fazer agora é o Jason lá. Não é Jason. O Flash. Porque ele pagava pau pro Homem-Aranha e agora. Ou ele vai ficar mal pra cacete, né? É. Ah, não, esse merda. Homem-Aranha. Cara, se eu fosse o Peter Parker, ia pegar todas as cachorras da escola. Não, e no próprio trailer diz que ali, ó, o jornal, a Mary Jane Zendaya falou, ó, o Homem-Aranha tem a habilidade de encantar as aranhas fêmeas e tal. Nem fui. Mas é. E isso lembra também, né, cara? Tem uma história aí nos quadrinhos também que foi depois do. Do Guerra Civil, né? Que o... Olha só, hein, cara. O Peter Parker faz um acordo com ele. Mephisto! Já pensou? É já pensou, cara? Não, Mephisto, né, cara? Pra... acabar com tudo aquilo, né, cara? Só que daí, né... O Mephisto pede pra ele acabar com o casamento dele, né, cara? Ele não pode mais ficar com a Mary Jane e tal, né, cara? Já tem uma puta teoria, hein, cara? Ah, não só uma. Das últimas horas, hein, cara, do Doutor Estranho, o pessoal já tá falando que esse Doutor Estranho, despojado, com drip de moletom no Sanctum Sanctorum, não seria o verdadeiro Doutor Estranho. É, seria o, tipo, não, uma sabia. Versão do mal que vai aparecer aí no What If. Ele gera uma puta desconfiança mesmo, o Doutor Estranho, nesse trailer. Pela piscadinha, a la Agatha Harkness... E também ele aceita muito fácil o pedido do Peter Parker. Não é o perfil dele, entendeu? E ele erra o feitiço, né? Se bem que, né, cara, tipo, todo adolescente é chato pra caralho, né? Entendeu? Não, mas eu não já teve algum adolescente ou criança te enchendo o saco pra fazer alguma coisa? Aí você não vai, tá bom, tá ligado? Vou fazer aqui e você pode encher meu saco, entendeu? Hoje, quando eu assisti o trailer dublado, eu percebi só no dublado, mas no inglês também. Ele dá uma distorcida na voz, assim. Porque eu burramente, Peter Parkicamente, eu pensei que quem tava falando aquilo era o Duende Verde, o Willem Dafoe. Só que aí, só depois que eu percebi que era só a risada, e na verdade, quem fala aquilo é o Doutor Estranho. Assim. Na versão dublada, eu percebi mais nitidamente que ele dá uma distorcida meio sombria na voz, assim. Quando ele fala, be careful what you wish for, Parker. Né? Mas tem teoria, já vi teoria de que também, na verdade, pode ser um Skrull, só que pra mim não faz sentido. Ah, mano, essa porra de Skrull aí não, cara. Skrull macumbeiro não dá não, né, mano? É que isso ainda tem poderes místicos, né? De conjurar feitiços, coisas. Eu só sei o Mephisto mesmo, cara. Já pensou? Aí o pessoal vai, nossa, cara. É. Eu falei desde o primeiro episódio de WandaVision. Eu falei que era o Mephisto, nossa. Vai ser uma encheção de saco, cara. Tô falando até de Loki. Só que também não faz sentido. Cara, o Loki vai aparecer no filme do Doutor Estranho 2. Isso já é certo. Entendeu? Não, até faz sentido ele se disfarçar, né? Que ele é o mestre do disfarce, do engano, mas ele não seria o Doutor Estranho. Ele não seria esse Doutor Estranho, entendeu? O pessoal pode falar que... O pessoal está falando que pode ser uma versão do mal, né? Do Doutor Estranho. É isso que eu ia falar. Existem várias milhares de versões do Doutor Estranho. Ontem viu mil versões, né, cara? Porque essa é a graça do multiverso, né, cara? Ontem a gente estava tendo uma discussão lá no chat, né, cara? O Lucas Dias estava falando, porque não faz sentido, não sei o quê. Cara, é multiverso, cara. Nada faz sentido. Não é pra ter explicação. Sabe, cara, a pessoa que quer explicação disso, cara, nem merece assistir esse filme, cara. Eu já falo logo isso, cara. Por que não? Se você parar pra pensar, cara, em regra pra multiverso, fodeu, meu, cara. Você não pode ir, hein? Entendeu? Tipo, entrar nessa, cara. Eu ouvi dizer que o Kevin Feige, ele fez uma reunião lá com o pessoal que vai trabalhar nessa fase 4 pra estabelecer as regras do multiverso e tal, né? Mas. Mas essas regras que ele tá estipulando é pra não dar merda. Em processo judicial, tenho quase certeza, cara. Não é nem pra. Porque do resto tá valendo tudo, hein, cara. Não tirando o meu aqui do bolso, né, cara? Tá valendo tudo. Vale tudo, Gil, vale tudo, Gil. Até o torcedor invadindo o campo, tirando a roupa de você, vale tudo. Só não vale dar o cu. Vai o resto vale tudo. Nossa senhora, tá legal, tá aí uma brincadeira, né? O jogador profissional. Numa rádio católica, falar uma besteira dele. Nessa fase 4 da Marvel, eu tô vendo como o multiverso é um conceito tão fácil de perder o controle quanto viagem no tempo. Eu nunca. Porque é a primeira vez que eu tô vendo isso também, assim, de um jeito. Um negócio do mainstream e que todo mundo tá de olho, assim. Mas, tipo, fazer uma comparação, por exemplo, no YouTube, tem muito clickbait, eu me incomodo, mas eu sei que, quando eu me incomodo, eu digo pra mim, Samuel, não adianta se incomodar, porque é assim que os caras fazem, entendeu? Aí eu acho que pro multiverso é a mesma coisa, eles vão forçar vários, um monte de coisa, vão tentar, a gente vai ficar tendo questionamento, não adianta, cara. Tem que se conformar, porque... Olha, cara, o primeiro conceito de... multiverso foi aquele personagem Jamanta, lembra? Ah, é. Ele apareceu em duas novelas, mano. Cara, eu não consigo lembrar qual que era a outra novela, cara. Uma foi, tipo, Torre de Babel, né, cara? Ah, agora eu lembrei. Ele vai pra aquela novela belíssima, tá ligado? Do Pereirão. Tipo... Acho que é sim, do cara, Pereirão. Tipo... Cara, é o Jamanta no Jamanta Verso aí, mano. Jamanta no Jamanta Verso, né, cara? E outro conceito foda de multiversos ou outras... outros universos, né? Universos paralelos é no clássico, né, cara? Kubanacan, tá ligado? Misterioso país frente... tropical. Sempre à frente do tempo, né, cara? Então, pessoal, então... Nossa, maravilhado por... Tinha o Dark isso Esteban, já... né, cara? Se tem, aí, ó. Se tem o Stephen Strange, agora vai ter o Evil Stephen Strange. Ai, cara, Kubanacan é a melhor novela de todos os tempos. Né? Na vanguarda da narrativa, cara. Vocês aí... jovens não conhecem nada, né, cara? E continuando aqui, né, analisando o trailer, né, meu? Eu tô com o trailer aberto aqui, eu tô pausando assim. Ah, certo. Aquele traje novo, né? Aquele. Uhum. Me lembrou Pantera Negra, cara, não sei você. Eu quero saber, né, cara, pra que serve esse traje novo, né, cara? Claro, o principal objetivo é vender bonequinho, né, cara? Sim, sempre, né, cara? Mas eu quero ver qual que é a desculpa desse traje. Mas né, ele cara? Tá usando o que ele usou no Longe de Casa lá, aquele preto. É só pra. É pra vender boneco, né? É. Eu sei que o do Stephen Strange faz o saravá lá, né, cara? E parece que dá errado esse saravá. Nesse saravá. Eu não sei se é ao mesmo tempo. Estão falando que não é ao mesmo tempo, entendeu? Ele não se passa ali no final da série do Loki, né, cara? Quando o Kang, né? Uhum. Manda pro caralho tudo, ó, né? A Sylvie mata o Kang e libera o multiverso. E também não faz parte daquele final do WandaVision, né, cara? Com a Wanda totalmente louca, né, cara? Mas vai ajudar, né, cara? Por mais um ato aí que quebrou todo esse multiverso, né, meu? E vamos ver o que vai acontecer, né, cara? Nessa, vilões de outras realidades, né, cara? A gente vê no trailer, né, tem o teaser do raio do Electro, mas já estão falando que esse Electro não é o mesmo Electro dos filmes do Andrew Garfield, cara. É o mesmo ator, entendeu? Mas falando de outro universo. Um outro que eu nem conheço, mas talvez você que é mais leitor conheça, é Anti-Electro. Também, porque o raio é mais amarelado, pode ser, cara. Né? E também... O Electro originalmente é amarelo, entendeu? Amarelo. Tem um frame que esse raio tá caindo, só que ele é bloqueado por uma parede de areia e o Peter Parker tá embaixo. Com o traje. Com aquele traje que eu acabei de falar, ó, lá, o negro. Negro com detalhes em dourado. Então, pode ser o Homem-Areia, né? O Sandman. Que também seria outra versão, cara. Porque, meu. Aí eu vou te falar, cara, se for do mesmo universo do Tobey Maguire, não faz sentido, porque o cara saiu de boa. Lembra do final do terceiro filme do Tobey Maguire, cara? Ele sai voando, né? Lá, né? É, cara, tipo... Meu, não, isso é outra coisa. Até o Doc Ock, cara, meu. Tipo, porque no final do 2 ele meio que, né, tipo, se sacrificou lá, né, cara? Já, ele viu a merda que ele tinha feito e tal, né? É, exatamente. É que eles vão surgir de outras linhas temporais, é certo, mas como é, qual vai ser a explicação de trazer eles de novo pra vida, entendeu? De novo, que um morre afogado, o Duende Verde morre espetado. Ou pode ser de outra realidade que foi bem parecida, qual cara? Instante que eles fugiram, sei lá. Sim, e como que eles foram trazidos, né? Meu, o Doc Ock, ele tava ali, né, cara? Tipo, naquele lance lá do sol, né, cara? Pode dar uma desculpa esfarrapada, sei lá, cara, eu tô jogando aqui. Cara, vai ser qualquer desculpa. Acho que nem vai ter explicação. O Homem Largato do Andrew Garfield também aparece no frame bem rápido, assim, só que pro Tom Holland, assim. Sim, aparece sim. A silhueta. Eles dão uma tipo, colocam uma sombra ali e você não consegue ver, né? Então é meio rapidinho, assim. Mas o Homem Largato é muito zoado. Um pacote de sal, você derrota ele. Cara, eu sempre achei mais ou menos esse vilão. E tem um dos maiores teasers, né, do trailer, que é aquela bomba, né, cara, do Andy Verde, cara, aparecendo ali no chão. Aí ela foi pra, né, foi pra trás, aquela, né, cara. Pólvora, foi... né? Aquela... Nossa, fechou aquela risada também. Cara, meu... E o que mais me animou, cara, foi as... que eu mais fiquei impressionado com as cenas de ação que eles vão ser capazes de fazer com as habilidades do Doutor Estranho. Dimensões espelhadas, aquelas multiplicação de... Sabe, cidades dobrando, sabe? Nossa, acho que eles vão poder fazer cenas incríveis, assim. Eu até pensei nos Irmãos Russo, assim. Não que o John Watts faça, o diretor dos dois últimos aí, faça cenas de ações ruins, mas nossa, eu pensei que os Irmãos Russos fariam. Ah, não sei, cara. O diretor do. Que infelizmente vazou, né, cara, do primeiro Doutor Estranho, agora esqueci o nome dele, cara. O cara que criou também vários conceitos desse, né, cara? Só que ele não vai estar dirigindo, né, esse segundo filme, né? Vamos ver, né, cara? Scott Derrickson. É, Scott... Isso, bem lembrado, Samuel. Scott Derrickson. E tem o melhor teaser de todos, né, cara? Que é uma das grandes surpresas do trailer. É a volta do Dr. Octopus, né, cara? Eu vi que você foi o que mais tinha no mundo. Caramba, foi da hora. Você tem ideia, Samuel, que a gente vai ter os dois melhores vilões da Marvel, cara? Meu. Tudo bem, teve vários vilões. Esses anos aí no MCU, cara, mas nenhum bate esses dois vilões, cara, que é o Duende Verde e o Dr. Octopus, cara, é muito bom, cara. Também tem aquela cena que eles estão em cima de um trem no meio do deserto, que através de memes, acho que foi até você que compartilhou, que no segundo filme o Octopus fala: ah, Parker, me enche o saco que eu tenho um trem pra pegar, não é, um negócio assim. Eles estão falando que essa cena pode ser pro, que, tipo, é uma cena que o... O Stephen Strange vai explicar como que é o multiverso pro Peter Parker, né, cara? Tipo, visualmente, entendeu? Mas não sei, cara. Aí o pessoal tá jogando, né, cara? Então, na cena que eles mostram o Doutor Estranho fazendo o feitiço lá, eu acho que eles dão uma zoada no próprio Tom Holland, assim. Porque ele fala: ah, cala a boca, você tá sabotando o feitiço e tal. Eu acho que é uma zoada no lance dele ficar dando spoiler dos negócios, entendeu? Talvez. É, vamos ver, né, cara? Quando a gente vai falar de alguns pontos aqui que vazaram, né, cara? Se você não quiser escutar, né? Meu, se quiser escutar, escuta. Se não quiser, meu, tipo... Pros que leram os vazamentos, escuta, que acho que... Não, ninguém escuta esse programa mesmo, então foda-se, cara. Ninguém escuta esse programa. Um pouco específico pro Matheus, que infelizmente não pôde estar aqui. Mas agora que a gente vai falar aqui, pode ser considerado spoiler. Pode ser, né? Um pode ser, né? Cara, se a gente errar, errou, né, cara? Se acertar, foda-se, né? Cara, do... Um dos vazamentos aí, um dos pontos da história, cara, que me deixou muito puto, cara. Porque, tipo, é a confirmação que esse Peter Parker do MCU é o personagem mais burro da história. Ah, então. Tá, eu não sei se é ele que é o burro, hein? Não, ele é o burro sim, cara. Porque o último filme, cara, o segundo filme lá, cara. Vem um cara lá, mete um caô de multiverso pra ele. Ah, não sei o que e tal, cara. Entra na, faz uma conversinha pra ele. Lá, o maluco consegue convencer ele a entregar o óculos lá, do Tony Stark e tudo, mano. O cara caiu uma conversinha dessa. Beleza, né, cara? Meu. Agora vem o Doutor Estranho nesse terceiro filme. O cara vai e fala, ó, meu, isso aqui, ó, é obra do multiverso, ó. Deu merda esse saravá aqui, cara, que você pediu pra fazer. Eu tive que ir atrás desses caras aqui e eu já prendi eles, meu. E ele vai atrás dos vilões, né, cara? É. Isso que eu não entendi direito nesse vazamento, então, né, cara? Pelo que eu acho, no primeiro ato do filme vai ser dividido entre o... que vai ser o final do último lá, vai mostrar como a vida do Peter Parker tá lascada. Só que acho que vai, ao mesmo tempo vai mostrar o Stephen Strange descobrindo esse vazamento, os vilões fugindo. E ele prendendo eles, né? É o que diz o vazamento. Não, beleza, beleza, cara. Meu. Aí, meu, esse Peter Parker aí do MCU vai cair na conversinha dos vilões, mano. Não, porque a gente não pode mais voltar pra nossa casa, né? Vamos de casa. Isso né? Nem eu tava sabendo, hein? Você não tinha visto isso, cara? Não. Essa é a parte principal, cara. É isso que eu fiquei puto, cara. Não, porque é a última vez que a gente tava lá no nosso mundo, a última vez. Tipo. A última imagem nossa foi o Peter Parker matando a gente e tal, né, cara, meu? Acho que você poderia ser um Peter Parker melhor e não fazer isso com a gente, né? Já que a gente não vai conseguir voltar para nossas terras e tal, você poderia, tipo, soltar a gente. E ele vai fazer isso, cara! Aí não dá, né, porra? Entendeu, cara? Tipo... E também, na verdade, eles estão querendo... Eu... De novo, não sabemos, mas eles estão querendo a tecnologia do reator Ark, né? Do Stark. Sim, sim, sim. Parece que o Norman Osborn vai pegar essa tecnologia aí. Aquele cubo lá, cara, é como se fosse uma... Que aparece no trailer, né? O Peter Parker tá segurando. Parece que é como se fosse uma chave dessa prisão e tal, né, meu? E... Então, será que, o arrependimento... Verdade, o Peter Parker meteu o KO no Stephen Strange? Que ele queria, ele queria soltar os vilão, mas tá com esse papo. Ah, porque minha vida tá arruinada. Eu preciso fazer que as pessoas esqueçam que eu sou o Peter Parker. Sim, cara, mas a gente tem que ver, né, cara, se isso aí é verdade ou não, cara, se lançaram esse leak pra despistar, né, mas sei lá, se for isso aí, meu, é muita burrice desse personagem, né, vamos falar sério aqui, cara, sim. Entendeu? É um personagem que não... Acho que é ingenuidade, né? Inato. Não, mas o Samuel, cara, o terceiro filme, ele caiu num golpe de um maluco... Que nem era do multiverso, cara. Ele caiu no segundo, ficou emocionado, meu. Agora vem no terceiro filme, meu. Vem o Doutor Estranho. Ó, essa porra aqui é de verdade. Ó a merda que deu. Ele vai lá e continua com a burrice dele. E não tem desenvolvimento nenhum. Até o momento, cara. Isso eu vou concordar com o Matheus, que não tá aqui, cara. Mas ele sempre fala lá no chat. Entendeu? Ah, não sei o que. Ah, Mr. Stark, não sei o que. Agora parece que ele vai ficar enchendo o saco do Doutor Estranho, né? Ah, não sei o que, Doutor Estranho, não. Tá ligado? Tipo, ele sempre tem um mentor, cara. Ele mesmo não evolui, cara. Entendeu? Tipo, ele é que nem o Tobey Maguire, tá ligado? O primeiro filme, teve todo o primeiro filme ali pra evoluir. Então, né? Ele continua nessa, cara. E não tem como, cara. Ele vai ter que derrotar o Sexteto Sinistro com a ajuda dos dois outros Homem-Aranhas, né? É. Tipo, ele não consegue tancar sozinho esses vilões. Os vazamentos dizem que eles vão só a partir do segundo e do terceiro ato, que... E eles com certeza. E eles vão ter cenas, pequenas sequências sozinhos também. Uhum. E cara, saiu mais um vazamento hoje. Esse de novo é do cara, o Insider, o Daniel RPK, né, cara? Ele tava falando aí que vai ter. Parece que a gente vai ter um final meio endgame, assim, cara. Vai dar uma merda ainda. Ainda maior no multiverso, né, cara? E parece que vai aparecer um monte de vilões de várias realidades, né, do Homem-Aranha e vários Homens-Aranhas, né, cara? Várias versões, incluindo uma hoje que parece que soltaram aí, não sei se é verdade ou não, um ator muito parecido com a figura de Miles Morales. Ah, é. Olha, eu aí, vi, cara. Eu vi, mas... A gente pode ter os quatro principais Homem-Aranhas, hein, cara? Eu colocaria o quinto, que seria o outro Peter Parker lá do joguinho do PlayStation 4, cara. Ia ser bem louco, cara. Não sei, né, cara? Vamos ver, né? Não, o Memento eles vão exagerar, entendeu? Colocar, sei lá, porco-aranha, aqueles do... Spider-Man no ar. Não, no da ar. Animação lá de 2 anos atrás. Sim. Spider-Man sim, no sim, ar. Tem um puta rumor também, cara, que vai aparecer a Spider-Gwen, né, cara, que seria a Emma Stone. Já pensou a Emma Stone? Não, mas... Aí eu caio pra trás, ó. Mas que ela disse que aceitaria o papel, mas ela engravidou, né? Ela não pode ficar fazendo cenas de ação, tá? Ah, mas... É, eu não sei, cara. Não sei, vamos ver, né? Eu acho que isso aí é caô, não vai acontecer. Mas esse é o grande plano da Sony, né, cara? Porque a Sony não quer se livrar do Homem-Aranha, né? A Marvel, Disney tem um acordo de cavaleiros, né, cara, com a Sony pra usar o personagem, né? Só que a Sony quer fazer o universo dela. O sonho da Sony é ter um universo do Homem-Aranha. Esse filme meio que vai ser o começo disso tudo, né, cara? Porque daí a Sony vai conseguir usar todos esses 1000 personagens aí, cara, pra fazer vários filmes e tal, né? A bola tá no campo da Sony. É, vai ter Morbius também, né? Sim, vai ter o filme do Morbius, vai ter o outro Venom, né, cara? Estão querendo fazer um filme do Kraven. Vai ter o Carnificina, o Abutre vai estar também no filme do Morbius, né? Uhum. Vamos ver, né, cara? A bola tá no campo da Sony. Mas antes de terminar esse episódio, senhor Samuel, o senhor está vendo alguma coisa? Já que a gente tá aqui, né, cara? Não fala, né, cara? Não tá tendo programa nenhum, né, cara? A gente não tá comentando nenhum filme, nenhuma série. Tá assistindo alguma coisa que preste ou não? Ah, nós assistimos o Empty Man, né? Ah, é. Eu gostei do filme, eu também assisti o The Green Knight. Não sei se você teve tempo. Ainda não tive, meu. Tá no pendrive. É um bom filme, assim. Você não tá muito animado. É o problema é de colocar muita expectativa, assim. Mas Isso aí, ele tem cara daquele filme do Nicholas Winding Refn, fez o Driver. Sei. Já assistiu aquele filme? É Valhalla Rising. Não, nunca vi. É com Mads Mikkelsen. Não, tipo, o filme... Ah, o filme... Pra quem não sabe, é um dos mitos da... Uma das versões do Rei Arthur lá, que tem esse Cavaleiro Verde. Tem o Dave Patel, ele tem um parentesco com o Rei Arthur. Aí, num dia de uma festa importante lá da Inglaterra, ele aparece, esse Cavaleiro Verde, uma figura meio sombria, assim, ele se oferece, ó... Vocês conseguiram... Se algum de vocês conseguir cortar minha cabeça, alguém de coração selvagem e tal... Vocês podem fazer isso aí. Daqui a um ano, nossa, tô explicando porcamente o filme, assim, meu Deus. Cara, esse maluco é tipo aquele cara que foi na favela do Rio, lembra? Que dá 20 mil pra que trazer a cabeça do bigodudo lá da PM, cara. O cara tá apontando lá o bigodudo. Não, vale muito a pena artisticamente, assim. É que tem um pequeno ato do filme, assim, que me incomodou muito, assim. Ele tem um filme, tem um quê de terror também. De cenas de terror, tem a Carly Morgenthau lá, do serial do Falcão. É um bom filme, sim. É só uma pequena sequência do meio pro final que é meio. Que deixa meio confuso, assim. Como é que aquilo ocorre. Mas vale a pena, sim. Bem, a minha dica aqui, eu terminei de assistir a minissérie do Netflix, né, cara? Brand New Cherry Flavor, aqui no Brasil ficou conhecido como Vingança Sabor Cereja. Não, mas é mais ou menos assim o título, cara. A tradução é mais ou menos isso mesmo. Com a nossa queridíssima Rosa Salazar, a nossa Alita, né? Uma minissérie maluca, sabe, cara? Tipo, é uma diretora, olha só aí, Samuel. Brasileira, olha só, hein, cara. Ela faz uma BR, cara. Saindo pra Los Angeles, ela tá tentando fazer um filme, né, cara. Ela tem um curta, né. Tá tentando vender o filme lá. E ela consegue, né, vender o filme pra um produtor e tal, né, cara. O cara promete que ela vai ser a diretora e tal, né, meu. Só que dá uma merda lá, né, cara. Uma merda ali, assim, o cara tenta abusar dela, né. E ela acaba perdendo o filme, né. O cara fica puto da vida que não conseguiu e tal, né, meu. Ela perde o filme e tudo, né. Ela encontra uma feiticeira, assim, né, cara? Eita. Em Los Angeles, no começo dos anos 90, olha só. Ah, o problema é uma coisa comum com o The Green Knight, que tem feitiçaria, bruxaria e tal. Aí, né, é. E ela pede, não, eu quero que você me vingue, cara. Ele tem que sofrer, né, cara? Revenge. Ela começa a fazer o saravás lá, né? Só que, meu, tipo, não é assim, automático a coisa, diferente, né? Diferente do Doutor Estranho, deu certo. É, mais ou menos. Mais ou menos. Mas a cena é bizarra, né, cara? Porque tem muita... Tem uma violência, né, cara? Tem momentos dignos de David Lynch e Cronenberg, né, cara? Você olha assim, meu, puta que pariu. Por que que eu tô... Por que que eu trouxe comida aqui pra assistir essa série agora, nesse momento? Momentos que não dá pra você assistir com a sua família... Entendeu? É. Momentos loucos, assim, que você fala, porra, mano, eu não tô entendendo nada, mas tá bem legal. Tem uma cena legal, cara, que um dos saravás, a feiticeira pega uma garrafa de Guaraná dos anos 90, mano, Guaraná Antártica. Eu falei, caralho, onde acharam isso, né? Pra fazer a cena. Mas bem legal, cara. E é engraçado que, tipo, a atriz, ela é canadense e ela tem descendência peruana, tá ligado? Os caras, não, né, é brasileira, foda-se, né? Mas o brasileiro tem disso, né, cara? O brasileiro, né, ele não tem uma cara certa, né, cara? Ele tem a... mistura de quase todos os povos aqui do planeta, né? Então, tá ligado? E se não fala serve, espanhol, espanhol e brasileiro é a mesma coisa, né? Então, pros gringos. É, cara, os caras acham, né, que a gente fala espanhol, então foda-se. Mas achei bem legal isso aí, né, na série. Tentem assistir aí, cara, é bizarro, né? São 8 episódios aí, cara, vale muito a pena. Ah, também o segundo trailer dos Eternos aí, que eu achei melhor, mas me empolgou muito também, oh, não sei lá. Opa, falando em Eternos, eu tô no Twitter, acabou de sair a notícia que os Eternos pode ser adiado caso a bilheteria do Shang-Chi não seja boa, hein, cara? Acabou de sair aqui, hein, mano, cara? É do Vulture, não é qualquer site não, cara, é um site grande aqui. Mano, então, vamos ver, cara. E tem grandes chances... Isso mostra que nem eles estão tão confiantes assim com o filme. É, cara, grandes chances que o Shang-Chi não vá bem, né, cara? E, aliás, o filme não vai nem conseguir estrear lá na China, cara. O pessoal da China também achou que foi um traje, assim, e tem umas coisas erradas assim no filme, né? Se não então, vai bem lá, então esquece, porque... Então fodeu, né, cara? Porque a China que salva, né, cara? É, então, exatamente. Tipo, na era pré-pandemia salvava, agora... Uhum. Esses dois filmes aí eu vou assistir um mês depois quando sair de graça no Disney Plus, sabe? Aliás, falando isso, acho que hoje é dia 24 que a gente tá gravando aqui, acho que amanhã vai sair aí no Disney Plus o filme da Viúva Negra. Olha só. É. É o único lugar que todo mundo vai conseguir assistir, né, cara? Tirando o Torrent, porque não tem mais lançamento em mídia física. É isso aí, né? Cara, se sair o trailer do Matrix, eu tô fudido pra editar este podcast. Não, tá tendo esse evento. Se não sair. Se não sair, ignore isso. É, não é. Eu falei lá, eu lancei lá no chat, mas. Uhum. Tá, qual rolando essa expectativa? Esse evento no CinemaCon. Uhum. Tá rolando rumores de que no painel da Warner vão exibir hoje o trailer de Matrix 4. Uhum. É, mas não é confirmado, assim. Mas estão falando que ele pode sair a qualquer momento nos próximos dias, né? Uhum. E quais são as expectativas? Você tem expectativa? Eu tenho. Cara, eu tô louco pra ver isso aqui. Eu tenho curiosidade de como eles vão continuar essa história, sabe? Não sei como, né? Baixíssimas as expectativas. É sério, mano? Ah, é. Sério. Eu acho que vai ter. Eu acho que esse Matrix 4 vai fazer algo que eu queria queria ver o Tarantino fazer, que é um retrato sobre o uso de internet. Um filme sobre. É que a gente já falava, né? Sabe? Um filme sobre os nossos dias e tal. Esses dias de internet, de. Eu também espero. Acho que vai ter muita lacração LGBT também, porque. Não que homofobia nada, mas é que é ruim quando eles não pensam na história, então. Que a gente sempre fala também. Acho que redes sociais. Vamos ver, não, né, também, cara? Eu fico pensando o que você vai se colocar de filosofia no filme, sabe? É, vamos ver, cara. Essa parte de filosofia que eu tô curioso pra ver, né, cara? Sei lá, como vai continuar a história em geral, né? Mas assim, eu tô achando que esse trailer também não vai mostrar nada. Esse primeiro trailer vai ser ambíguo, sabe? Tipo. Ele vai estrear uma semana depois do Homem-Aranha. Caralho, hein, mano. Olha, no meio do recesso pra mim aqui, cara, meu. Aquela época que, tipo, as poucas pessoas que ficaram aqui na cidade vão assistir isso. Tá fudido, hein, mano. Esse filme aí tá fudido. Final do ano, hein, cara. Vamos ver o que vai acontecer. Não sei não, hein. A Warner, se bobear, vai amargar em alguma derrota aí, cara. Aliás, a Warner só se ferrou esse ano, né, cara. Tipo, poucos filmes fizeram... Acho que só o Godzilla vs King Kong, cara, foi bem. Entendeu assim? O resto foi mal. Cara, o Esquadrão Suicida, né? A gente nem comentou aqui, né, meu? Duna não é da Warner, né? Qual? Duna. É, da Warner. Tá perigando também aí, cara. Tá no meio do bolo, entendeu, meu? Mas vamos ver o que vai acontecer. É isso, cara. Se tiver trailer do Matrix, é um Drops, né, cara, meu? A gente volta. Eu acho que a gente volta. Não sei como é que tá. Tô com uma preguiça gigantesca, Samuel, desse blog aqui. Eu só volto quando tem alguma coisa muito especial pra falar, que nem foi esse trailer aí. Que do resto, cara, uma preguiça gigantesca. Acho que é mais fácil eu anunciar aqui, cara, que vai ter o especial de Halloween, porque sempre tem, cara, e eu sou a única pessoa que faz isso, né? Então, isso aí é seguro, isso aí vai ter, cara. Sempre vai ter aquele post especial de Halloween. E, sei lá, se aconteceu algo grande aí, né, cara, na cultura pop, a gente volta pra comentar. É isso aí, minha gente. Abraços e até mais. Ou não. Right.